0, ciente, confirmando, livre pouso e vento agora, 120 graus, 069. Livre pouso, 062, 50. Gate number 1, perfect. Ashara 6311, after Boeing 757, test behind the view, contact to run to test, and contact to reg for hex. Saulo Salvador, bom dia, é o gol 1165, está na posição 5, ciente da Mike para Guarulhos. Gol 1165, Saulo Salvador e Porto Oscar, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída da El, meio da Motiva, apendulou 10, Bridge, apendulou 16, Anciana 5076, controle 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos 360, decola da 10, saindo à direita da El, Leda Bridge, upper do Lute 16, depois BH 1650-76, o controle 128, 128, o controle 5076, transponder para o gol 1165. 1165, correto, chama para o posicionamento. Chama lá. 6311, por favor, start number 1. Autorizado descido até 2000 pés, 1014, livre LS acusando localizador. 2, é 2014, gol, quando 621 não informará localizador. Só um 2000 mais mal, 9. Só um 2195, confere? 2190. 2190, reporta pássaros na pista aqui, revisão América, pode colar com pássaros de pássaros. Pássaros sobre a pista, moto ou pássaros sobrevoando? Sobre a pista, agora acho que vocês voaram com a gente aí, mas tem bastante pássaros sobre a pista. Na pista. Fica 2-3, fala, fala. Acho que tudo é zero. The aircraft that landed. Travado. 19th American 238. O gol 1648 se arremetida devido à revisão na pista no momento. Foi aportado pássaro sobre a pista, foi, será que será feita a revisão e ainda a decolagem do América alinhado, ok? Arremeta, sou para 2000 pés, chama o controle em 20.8, cor 648. Sim, está arremetendo para 2000. Até a hora, American 238. 3000 pés inicialmente, aguardando definição se a pista vai permanecer ou não impraticável para a autorização do seu pouso. Se a gente poderia fazer espera em duna? 3000 com espera em duna. 1014, ajuste no 621. 3000 com espera em duna, o gol no 621. Então 3896, inicie redução da sua velocidade na star, finge evitar espera em função da pista impraticável. Tá bem, vai iniciar a redução, 3296. Início de vetoração, curva à esquerda para o 030. Vamos manter sua aeronave no setor norte-noroeste de Salvador, aguardando liberação da pista para aproximá-lo novamente. Tente para o 030, voo 648. Próximo a Juliette, 1962, 250. 250, mantenha a posição, superação será o 02 após o taxa da aeronave da companhia, ingresso via Juliette e partindo no mesmo. Tá sim, então mantenha a posição, após o ingresso da Juliette para o 02, 250. Na 6200, solicita se caso tenha, encontre algum pássaro sobre a pista batido, só nos informar para vocês. 6200, repita, por favor. Caso haja algum pássaro sobre a pista, para a inspeção agora, talvez nós tenhamos que ter algum pássaro no pouso, para avisar para vocês. Gente, estamos já falando só para aero, eles estão agora fazendo a vistoria na pista. Gente, na 6200, graças. Ground engineer 6311 request taxi 158 on board and 4 hours and 30 alternate to Galeão. O 1165, mantenha a posição. Tem uma aeronave agora que vai partir no 02. Estamos realizando uma inspeção na pista. Foi reportada pela aeronave que pousou que havia pássaros na mesma. Ok, já mantendo a posição, aguardando a passagem da aeronave do 02. E uma inspeção 165. Iniciamento em Salvador com previsão de espera. Helicóptero a 500, variando até 800 pés, em patrulhamento na BR-324. American Line 238, wind 120 degrees, 08 knots, takeoff for 90. Ok, clear for takeoff 10, American 238. E definição junto ao mesmo. Uno 621 no controle? Prossiga. Desce, mantenha 2.000 pés, livre LS, completa sinal. Ciente, descendo para 2.000, livre LS. Gol, Uno 648, controle? Uno 648, está seguro. 5-0, Uno 648. Informa as aeronaves de Salvador que a pista 1-0 já está livre. Estamos iniciando a aproximação. O Uno 648 já está sendo vetorado para o final. Variável. 3896, controle. Necessário óbito, 3896. 3896, desconsidere a óbito. Será iniciada a vetoração para final do procedimento e sequenciamento. Esquerda para 350, desse mantém a 4000. Bravo, quilo, quilo, na nova pedagem. Bravo, quilo, quilo, chame a torre, 1-895. Quilo, quilo. Tá no localizador, gol, no 621. No 621, chame a torre, 1-895, 5 milhas para Simbra. É, chamando a torre, 295. Confirme se o 3896 desce para 4000. Agora reautorizado 3.000 pés, no 3896. Ok, 3.000 pés, no 3896. Roger, bom dia, Net 238, proceed out of 1900 for 370. American 238, climb and maintain flight level 370, Momo depart. Bom dia. 370, American 238, bom dia. O gol no 648, esquerda pro 1970. 1-7-0, gol número 4, Delta, mais um vetor para o localizador. Alpha 0-0. Sir, take off 1-0, connect 6-3-1-1. Direita pro 040, velocidade 200 nós. 040 pro velocidade 200 nós, então 3896. Bom dia, Gol 1621, uma milha para o Inter Serra Baixada da Barra. A esquerda, vou ir na proa 135, livre aliás, está cruzando o localizador. 1-3-5, livre aliás, entrará no localizador, Gol 1-4-8. Ele que lá, logo no final da 1-7. Quilo, reporte, autorizado, pouso parado, cabeceira no 7, 1-0 graus, 07 nós, forma o tráfego, boa intensina, pouso no 0, final de 4 milhas. Afirmativo, vai contar com o visual correto. Chinema 3-1-1, decolar 04, controle indo 0-2-8. Cesar Radar, Chinema 6-3-1-1. Polícia efetuando patrulhamento na região noroeste de Salvador. Posição 10 horas 5 milhas, não interferirá na sua aproximação. 1-0-4-2-6. Departure Center 6311, 1700 up to 360. Superior ao Fonte Nova. Já está com o rumo de da Fonte Nova, o Zulugov. Departure center 6311 passing 2300 up to 360. 6311 climb and maintain flight level 360, follow dial departure. 360 dial departure center 6311. 3896 completa direita pro 90090 livre LS. 090 livre LS, então 3896. Quilo ocupando o pato 5, aquecimento baixa altura, no coche, frequência, solo 05. Quilo, normal, conhecemos a área, seria aquele pátio mais próximo lá da pista, então? O senhor sabe o pato 5 que eu consegui? Eu tenho pousado ali, próximo ali da. Próximo da pista, tem? Só abasteço e decolo novamente. Eu não sei se ali é o 5 ou 3. Tem condições de prosseguir pro pátio 4 ou fazer um 180 e prosseguir segunda direção esquerda ou bravo quilo? Ok, estou aqui na cabeceira 3-9 agora. 3-5, então visual com seu tráfego, faço 180 e libere segunda à esquerda, segunda direção esquerda, seria o pátio 4, confirma o abastecimento, é querosene ou... O gasolina os tanto faz para trocar as outras. É que eu vendo e está sobrado, por gentileza. Estou passando embaixo travado, vou no 648. O número 1, né? Fica ali em decola separado? Em decola. Precisado, desconsidera, mantenha o ponto para aguardar. Vou no número 5. Mantenha o ponto de espera, o número 1. O número 621, sol 07, sol 21, decimal 9. 219, 1-648, já passou externo embaixo da base. 648, vento 100 graus, 07 graus, 37 pousos, pistão 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Quem pra tu? Tá, 3896, estabilizou. 3896, continua a aproximação, informarei de Talibã. 3896. Confirmo, já foi solicitado o abastecimento, só aguardando para aquilo que eu... Informo o banheiro alinhar para decolagem, forma de pista livre, que vento 100 graus, 08 nós, que nem grau 0 no 4. Ciência, 3, 8, 9, 6. O número 65, autorizado a decolagem imediata. Ok, autorizado a decolagem imediata. Ok, era na curta final, autorizado a alinhar e manter após o mesmo, preparando-se com o número 65. Passando a aeronave, alinho, mantenho o número 65. 685 and 360, bom dia, 094, bom dia, descida autorizada até o 050, cumpre a chegada a Mari com 1014. 050, alguma chance para a Itaça está presente? Mantenha ainda o perfil aguardando no 094. Dança. Meia 48, solo 00, solo 209. 209 a lembrar, Gono. 64. Gono 165, 100 graus, 089, autorizado a decolar pista 1. Autorizado a decolar, já deve ser no 165. Gono 648, táxi de Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, Gono 648. Vento 96, vento 120 graus, 089, autorizado, pouso, pista 0. Pouso autorizado, pista 3896. Pouso 165, decolado 01, controle 20, 18. 208, obrigado. Bom dia, voo no 165, passando 1200, nada é. O 165, contato radar, subir, mantém nível de voo 360. Mantém o perfil da subida da EL, estação de vigilância. Mantém o perfil da EL, subindo para 360, vigilância 165. Oceaner 631, Oceaner 6311, contact do Cisner, frequency 1251. Can you repeat for 63113? Frequency 1251, enable 13395. 1251339 or 5, enter 63111. Ok, direita, 219, 3243. Salvador, bom dia, 3896, pois 8 demorou nossa escuta. 3896, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, 3896. Mike Romeo, da Claudio 3, controle 120, decimal 8. Afirmativo, é, controle 120, decimal 8, eu acho que é o Mike Romeo. Controle Salvador, acho que é o Mike Romeo. Autoriza para o Alidona, com o 094. O 094 mantém a chegada a Mari, esse aí mantém a 2.000 pés, está autorizado a final do procedimento LS 1014 ao ajuste. Mário 2000, repórter estabilizado, 094. Papá Romeo Mike, Oscar Mike Romeo, mantenha-se em condições visuais, reporte no farol da barra. Afirmativo, senhor, reportará no farol da barra o Oscar Mike Romeo. Solo Salvador, gol 1630, informação 1960. 1960, informação em curso Papá, autorizado Recife, nível 370, decola da 1-0, primeira curva após a colagem à esquerda, saída Pucajamo Caju, é Peruísca 58, Oceano 5104, controle 120, decimal 8. Autorizado 370 para Recife, Eduardo no 0, primeira curva à esquerda, Pucajamo Caju da saída, Peruísca 58. 1-0-4-2-1-2-0-8, o controle, o 9-6-3-0. 1-6-3-0, correto chamar para o estacionamento. Estacionamento é e após o regresso aí ao internacional de Salvador. Gente, segue para a região de Simões Filho, permanece o ajuste 1014, reporte na vertical do Lula. Chame o centro Recife em 1251, alterne 1339-5. 251-3295, gol 1165, vai chamar Recife, obrigado pelo trabalho. 1-3-3-9-5. 3395. do Oscar Mike Romeu, traseiro do farol da Barra. Oscar Mike Romeu, tem confirma intenções? A intenção é subir para 1000 pés e manter a proa para Manati. Gente, tem frequência livre, Oscar Mike Romeu. Oscar Mike Romeu. Eu preciso só deixar um para o táxi. Oscar Mike Romeu? Na sua escuta, prossiga. Oscar Mike Romeu, apenas para retificar a orientação anterior, você vai manter a escuta do controle até o limite da CTR. Positivo. Na sua escuta aí, Oscar Mike Romeu. Afirmativo, vou livrar a CTR autocoordinação 2345, Oscar Mike Romeu. Oscar Mike Romeu. Salvador 6161 do 40. Confira o Paulo. É o outro, né? 6140, autorização Marcelo. Chaner 6140, informação em curso, papá copia, meu senhor? Não entendi, senhor. 6140, informação em curso, papá copia? Copia, pode. Copia a bota. Chaner 6140, autorizado Marcelo, nível 250. Decola da pista 1-0, primeira curva após decolagem à esquerda. O Cajamo Caju, Amperuísque 5-8. Aciona 5-1 no 5-6, controle 1-2-0, décima 8. Sim, atualizado nível 2-0, 1-0, bola para 10, curva esquerda. O Cajamo Caju. 3198, chegada Mari, proa de Mari para interceptar a chegada 1014. Papatango. Tá chegando? Capa. Solo gol no 630 para o tanque com 39 a bordo, alterna Natal, 3 horas. Com 1630, táxi via Índia para o ponto de espera dona 0, quando pronto, torre 118, décima 95. Já está pronto para a 10, para o ponto de espera 195. Tango Style Mike, bom dia, autorizado chegada Mari, desça quando no ideal para o nível 050, altímetro no 014. Tango 094, 3 de cima, completa final, torre 1895. 295, muito obrigado pela colaboração, hein? Bom dia. Ok, disponha. É legal. 630, linda cola, pista no 0, vento 120 graus, 089. Linda cola no 0, vou no meu. Doutor Igor, 094 nacional, baixou travão. Voo no 094, companhia alinhando para decolagem, fumar e pista livre. Tá. Vitor Juliette, informação em curso Papá, para lançar a escopia. Qual foi o interesse que chamou? Firmou com a Vitor Juliette, informação em curso Papá, aguarde cópia. Vento 100 graus, 089, livre pouso no zero. Afasta, repouso. 630, decolagem 2000, controle da 0, décima 8. Confira que foi pro voo no 630? 630, decolagem 2000, controle da 0, décima 8. 608, voo no 630. Controle Salvador Gono 630, decolou, passa 1300. 630, contato radar, que eu mantenho 370, vigilante. Sobe ao 370, Gono 630. Bom dia, Gono 648, informação Papá. Gono 648, Papá, confere o número do protocolo. Quadro 648. Botão Alfa, Vitor Juliette, fala Salvador para cópia. Juliette, autorizado lançóis, nível 065, decola da pistão no 7, curva na direita, corredor axé, após o corredor direto, aciona 5103, controle 120.8. Paulo Salvador, boa tarde, é o 094, Libro. Alfa Vitor Juliette, condicionamento correto, para acionamento, acionamento. Se mantenha, nível de voo 050, mais o uísque Charlie Mike. Negativo, transponder 5103. Juliette, informa o pátio. Caiu 3198, curva direita pro 0625. 0625, está na embara mesmo então, sente. Decola a pista no 7 conforme e o transponder 5103. Entra na área do centro Recife, ok? Gol 1094, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 904. Gol 1648, pronto cópia. Gol 1648, pronto cópia. Gol 1648, autorizado Maceió, nível 370, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jambu, Caju, Antero Whisky 58, acionando 5123, controle 120.8. Autorizado conforme o ACL nível 370. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, Pucajambo, Caju. Campeiro 58, código transponder 5123 e o controle de saída 1208, gol 1648, no nível 370. Gol 1648, correto, senhor, para o estacionamento. Tudo pronto, gol 1648. Alfa, Vitor Juliette, eu falo. Gêmeo, o patrulho está a 3. Ciente da presença, autorizado final no 0, patrulho 03, reporta final, trem checado. Ciente, final da 10 da presença, reportará na final, patrulho 03. Charlie Mike autorizado pro de Itapê. Vitor Juliette, livracionamento com os protótipos. Do Gilete confirmando após a colagem para os cores do Axé, a gente tem 1.000 pés para fora da barra. E 304 confirmando restrito até o fora da barra, 1.000 pés, Alfa Vitor Gilete. Lua 1621, informação voltar com série, autorizando Congonhas, nível 360, decola da pista 10, primeira curva faz decolagem à direita, saída da El, Leda Motiva, após o 10, bridge, após o 16, após conforme a rota, aciona 5112, controle 120, decima 8. 160, para Congonhas, decola da 10, curva à direita, bridge da... O Golo 62, vou apagar a cópia novamente, ok? É bom. Ah, vamos lá. Salvador, São Paulo, Congonhas, nível, o nível autorizado 360, rota via Upper Zulu 10, após bridge, após Upper Zulu no meio, restante conforme rota do plano de voo. Decola pista 10, mantenha reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha. Curva à direita após subida da El Leda. Após Leda, transição ótima. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, transponder 5112. Vamos lá, hein? 126 decimal 85, alterno 125 decimal 45. 2685 2545 número 3. Você? 40, portão 2, chame táxi. 3 horas, pushback, manhã, estacionário 140. Linha 21 tá pronta? Então, Salvador, Congonhas, nível 360, a rota inicial via Upper Zulu 10, após bridge, Upper Zulu 16, o restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas após a curva pela direita, perfil de subida da El Leda, transição Motiva, controle 120, decimal 8. Torre 118, decimal 95, transponder 5112. Ah, final da 10, patrulha 03, a intenção é ponto do Graé Bahia. Sendo identificação, deixa eu ver chegada Mari para o nível 060, QNH 1014. Desce para o 060, 1014, 1051. Patrulha 03? Siga. estacionamento é no Graé, Bahia. A intenção é autorizado o táxi sobre a 35. Tem livre, tem condições de pousar, andar presente no, no site? Visual com o tráfego alieno? Tá visual com o tráfego alieno, patrulha 03. Deve ser via ótica após o pouso, patrulha 03, para o Graé. Patrulha 03, funcionando só os 35 no corte Grael e frequência. 298, visual com a pista. 3298, chame Torres de Salvador em 198, decimal 900. 8900, 398. Aqui é 2 Salvador, mantém a posição estimada 1 minuto e meio, ó, altitude de leste. Charlie Mike, desce para 2000 pés, QNH 10014. 2000 pés, 10014, esse Charlie Mike. Charlie Mike autorizado, sinal e aliás, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Gente, solicito ILS Yankee, senhor, e autorizado 2000 pés, reporte estabilizado. Gente, após duro, autorizado, interceptar o ILS Yankee, isso que Charlie Mike, reporte estabilizado no localizador. Autorizado Yankee, pode ser utilizado, isso que mais. Bono 561, desça para o nível 050, reduza para 2209. Reduzindo, descendo para 5000. Curta final, no zero ali, mantém no zero. Curta final, no final ali, mantém, fechou no zero, meu 140. Autorizado a colar, pistão 7, em turno 40 graus, 08 nós. 1648, podendo que a equipe de só deixar para o táxi. Autorizado posicionamento, agora 648. Tem que ser algum apoio que acionou aí? Direita, sol 2, direção 9. Já voltar, hein? Confirmando Leão 140, Lima tem? Afirmo, Leão 140. A Lima tem, Leão 140. Tá 3198, táxi autorizado, Alfa Juliette, Pátio no portão 03. Alfa Juliette, despacho, ou no portão 339. Pega. Tá, beleza? Fala, Leoda. Vai cair ou vai seguir? Seguir mais tarde, 2 horas. Beleza. Limite localizador, desce para 3 mil pés, o Kenegão no 014. Positivo, mantendo a proa, limite localizador, descendo para 3014. 30 graus, 08 nós, previsão de decolagem no 0. Teve decolagem, não tinha nenhum impacto. Tchau, portadora. Lima, Lima, Alfa, Aracaju, agora de cópia, local estacionamento, pista para decolagem. Descendo, decolagem, maior no 400. 7, decola pista 7, a curva esquerda, subida Conde, controle 1208, tour 18, decimal 95, acione 0260, Papa, Romeo, Lima, Lima, Alfa. Alternativa é Maceió, teu B seria de 04. Para. Tá pronto para o estacionamento? Carne Mike, chame Torres, Salvador, em 18, decimal 95. 1895, obrigado, seu bom trabalho. Pouso. Salvador, boa tarde, eu vou na 094. Eu teria saído previsto para o mesmo. Fortaleza, seria Adolfo no Alfa? É o gol? 094. Sou 094. Pra Fortaleza, via Altas 19, a subida prevista é Momo, Cogbo, transição, Froti. Esse Momo, vamos, Froti. 94, grato. Gente, grato, isso que Charlie Mike. Passando o Whisky Charlie Mike, estabilizado sinal e EDS down no 0. Passando o Whisky Charlie Mike, chega a trem em pouso, retorno 0 graus, no 69. Trem em pouso no 0. Autorizado o pouso, Whisky Charlie Mike ainda não baixou. Mantou Lima Lima Alfa, chamou torre livre acionamento, aponta para o ataque. Repetitivo, nível autorizado 200. Rota inicial a Golf 677. Decolando pista no zero, mantenha reto até cruzar 2 mil pés a terceira milha. Após a curva direita, perfil subido da El, transição Coral, interceptando a rota. Controle 1208, por 11895 e o código 5115 para o trip 5595. 0200 para o Golf 677. Decola da 10 na jornada até 2 mil até a terceira milha. Após a curva direita, da El Coral. 120, decimal 8, é o controle, torre 1895 e o transponder cono 15, trip 5595. Correto, 5595 o código, é mota 4 do Pat 3, chama pro push 3. Testamento. Nasce aí, baby. Alô. Tá pronto, trip? Caju, o POB é 059? 059, correto. Copiado, táxi autorizado via Pátio e Índia, ponto espera 10, mantenha a posição, chame torre 18, decimal 95, altímetro 10, 14, boa viagem. Zero, táxi via Pátio, Índia, ponto espera 1895, ponto espera mantém e ajude 014, ou 942, boa tarde. Tá, 1621, buscado pela mente. 37, companhia liberando a cauda, à sua direita, inicia no 9, Chiritaca. Então, pode 4, à sua direita. O Lima no meu alto, livre táxi, aponta ponto de cara da Alfaro. 7-0, rota via Pesulu no 9, Bangu, após Abucu e o restante conforme rota do plano de voo. Recolando pista 1-0, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés. ou 3 milhas após curva pela esquerda. Confirma o perfil subida Momo, Cogibo, transição Fronti, controle em 1.20.8, torre 1.8.95. Acione o código 5140. Torre 195, bom, bom dia. Bom dia. 5 direita, solo 2.9. 2.9, senhor, até daqui a pouco. Tá no controle 208, torre 1895. Transporte 5140, bono 094. Ok, é 3.9, Bangu e depois Abucu, ok? 3.9, Bangu, Abucu, bono 094. Ok, portão de número 4, reporte para o puxe decrescimento. Tá no quarto, reportará 94. Paulo Salvador, checkmate na Delta, Tupac 3. Autorizado em frente, cruzamento da Alfa, Kilo Pat 3. Cruza Alfa, Kilo Pat 3, isso que você faz. Emanuel Alfa, livre, ingresso na porta Lele, pronto no 7. Para o táxi, o gol 1621, 180, 180 bordo, 415, alterna Galeão. 80415, Galeão. Afirma, tio. Ok, copiado, táxi autorizado via Pátio Índio, ponto de estado 10, torre 1.8.95, altímetro 10 no 4, boa viagem. Pátio Índia, 1895, 10 no 4, obrigado. Bono 1561, Beton 20 graus, 079, ele pouso no 0. Autorizado, pouso, pista 11, gol 1951. Bono 648, decolado aos 48, controle 2.0.8. 208, Bono 648. Controle Salvador, muito voado. Bom dia, Bono 648. Bono 648, contato radar, solta o nível de voo 370, perfil de saída, companhia autorizada. É Boca Aju, passando o Momo, alguns, não, passando o Jamo, e atenção ao 370, confirma? 370. 370, Bono 648. O quilo, quilo. 1.2685, alterna 1.2545. 1.2685, 1.2545, 1.4. Então, controle em 1.20.8, é a torre 1895. Direita, toma só no 219, confirma? 219, vai chamar, agora 5.6, não vai ter. Lima Lima Alfa, decolado de 4.9, 5.5, na esquerda, agora não tem transferência, controle. Tá sim? Lima Lima Alfa, decolado aos 4.9, 5.5, na esquerda, aguardando transferência para o controle. Aguardo transferência aqui do controle, Lima Lima Alfa. 2 Salvador, 621, da Gol, bom dia. Eu estou na linha e mantém, terceiro lugar. A linha mantém, pô? Ah, sim, a linha mantém, mas... gráfico pelo quilo, regressionar, aponta o ataque. Chama controle 2028. Lima 208, Lima Lima Alfa. Papa Romeu Lima Lima Alfa? Papa Romeu Lima Lima Alfa, contato radar, sua para nível 090, direto Conde. 090, direto Conde, Lima Lima Alfa. Obrigado, pronto, 621. Na outra posição, aeronave cruzando o campo, decolando no 7, para cruzamento de campo. Estimado 2 minutos, mantenha o gol no meio do jogo. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 64, gente da Papá. Passando o nível 220 para 150, solicita Baduna. 1864, assina identificação do Esperanza 050, inicialmente para o ETAP. ETAP na proa, boa noite, 64.